abraço, irmão! Thierry! Pablo, a minha namorada, sofre com a traição. Thierry, é pecado magoar um frágil coração. Amigo, ela disse que não consegue mais confiar. Amigo, calma, dá um tempo a ela, isso vai passar. Guarda meu segredo, eu estou com medo dela não voltar. Eu sei que ela te ama e que na sua cama ela quer estar, mas sinto lhe dizer, foi preciso perder pra valorizar aquele corpinho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aceita que dói menos aquele rebolado. Perdeu aquele rebolado, aquele golfinho, aquele carinho. Meu Deus, meu Deus. Aceita que dói menos aquele rebolado. Perdeu. Não consigo mais desviar meu consigo mais desviar meu olhar do seu. Coração já entende que ouvir o seu nome o faz disparar. As nuvens do céu não escondem a lua quando ela insiste em brilhar. E é desse jeito que eu fico quando estou ao seu lado. Só penso em amar. Ah, não consigo dizer adeus. Não consigo mais desviar meu seu. Não consigo dizer adeus. Não consigo mais. Você já manda em mim. Eu digo que é verdade, ela manda em mim sim. Se ela pede pra trocar o jogo por novela, eu vou. Suas amigas estão dizendo que eu sou seu cachorrinho. Ela me põe na coleira e eu fico caladinho. Que pra ela eu sou o seu bebê, eu sou o seu bichinho. Mas eu te quero assim e falo tudo isso pra não te perder. Mas eu te amo assim e vou falar pro mundo que eu tô gamadinho. E papai tá gamadinho. Papai tá gamadinho. Papai tá gamadinho. Você dominou meu coração. Você dominou meu coração. Ô nega, você sabe que eu sou todo sim. Meus amigos estão dizendo que você já manda em mim. Eu digo que é verdade, ela manda em mim sim. Se ela pede pra trocar o jogo por novela, eu vou. Suas amigas estão dizendo que eu sou teu cachorrinho. Ela me põe na coleira e eu fico caladinho. Que pra ela eu sou o seu bebê, eu sou o seu bichinho. É que eu te quero assim e falo tudo isso pra não te perder. É que eu te amo assim e vou falar pro mundo que eu tô gamadinho. Papai tá gamadinho, iu-iu-iu-iu. Papai tá gamadinho, iu-iu-iu-iu. Papai tá gamadinho, você dominou meu coração. corações apaixonados, hein? Não tem, por que não me fala? Por que não me fala? E viras a cara. Cada vez que eu passo junto a ti, não entendo todo esse veneno que por aí espalha. Quando tem conversas sobre mim, por que tu sentes tanto rancor de um homem que te amava e te queria e tu deixaste de como um vagabundo, um pobre coitado? Não te bastava ter matado nosso amor? Que mal te fiz eu pra tu depois de mim te dar a vida? E quer me ver crucificado ainda? Não te bastava a dor que teu adeus deixou? Eu te peço por Deus, me diga que mal te fiz eu. Crucificado ainda, não te bastava a dor que teu adeus deixou? Que mal te fiz eu pra me tratar assim como um farrapo, um vagabundo, um pobre? Todo mundo para, o povo na pista fica de cara, traição do ex-namorado blindou para sempre o seu coração. Se ela quisesse ser minha paquera, aí eu botava GPS nela, rastreador via satélite, sensor e alarme pra espantar ladrão. E eu querendo dar uma volta nela, pegar uma carona no seu coração. Ela é top de linha, equipada com dois olhos azuis e no teto jogou uma luz. Versão top de linha, limitada, essa máquina mexe comigo. Equipada com dois olhos azuis e no teto jogou uma luz. Versão top, equipada, design esportivo. Essa máquina sabe o caminho do paraíso. Alô, Tairone Cigano, meu amigo Tiaguinho, deixa comigo, irmão. Já pensou a gente numa máquina dessa? Sucesso, hein? Todo mundo para, o povo na pista fica de cara, traição do ex-namorado lindo para sempre o seu coração. Se ela quisesse ser minha paquera, aí eu botava GPS, né? Rastreador via satélite, sensor e alarme pra espantar ladrão. E eu querendo dar uma volta nela, pegar

18 horas de uma sexta-feira, acabou o expediente. A mulher tá me ligando, me chamando toda hora para passar a noite na casa dos pais dela e aturar a minha sogra. Isso não era pra agora. No estacionamento, quatro gatas, todas fortemente armadas, botaram capuz preto na minha cara, mandaram me calar, desligar o celular. No meio do caminho, começaram a me beijar. Vai! Fui sequestrado pela farra, forçaram me a beber num quarto cheio de delícia. Fui jogado, o cativeiro é o cabaré. Avisa pra minha mulher que aqui tá bom demais. Eu não quero ser resgatado, sequestrado pela farra. Forçaram me a beber num quarto cheio de delícia. Fui jogado, o cativeiro é o cabaré. Avisa minha mulher que aqui tá bom demais. Eu não quero ser resgatado. Salve, meu irmão! Alô, meu parceiro Thierry! Que satisfação, irmão! Vamos nessa! Deixa comigo! É o Santana! 18 horas de uma sexta-feira, acabou o expediente. A mulher tá me esperando, me ligando toda hora para passar a noite na casa dos pais dela e aturar a minha sogra. Isso não era pra agora. No estacionamento, quatro gatas, todas fortemente armadas, botaram capuz preto na minha cara, mandaram eu me calar, desligar o celular. No meio do caminho, começaram a me beijar. Fui sequestrado pela barra, passaram minha bebê, quarto cheio de delícia. Eu fui jogado cativeiro ao cabaré. Avisa minha mulher, aqui tá bom demais. Eu não quero ser resgatado, sequestrado pela farra. Forçaram minha bebê no quarto cheio de delícia. Aí eu fui jogado cativeiro ao cabaré. Avisa minha mulher, aqui tá bom demais. Eu não quero ser resgatado. Que sequestro delicioso, tio! Sequestro desse aí, eu tô entrando na fila, cara. Obrigado, irmão, pelo convite. Que Deus abençoe. Te amo, mano. Idem. Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima que insiste em cair. Entro no meu carro, abro o vidro e antes de ir embora, eu te digo, olha aqui, ainda vou te esquecer. Escreve aí. Escreve aí. Chego em casa e dou de cara com sua foto, uma ducha e um vinho pra acalmar. Eu digo que vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto. É só você fazer assim que eu volto. Que eu volto. Que eu volto. É que eu te amo e falo na sua cara. Se tira você de mim, não sobra nada. O teu sorriso me desmonta inteiro, até no simples estalar de dedos. Talvez você não tenha deixado eu ir pra ver o gosto de viver aqui. Fraco demais para continuar, buscando forças pra poder falar. Que eu volto é só você sorrir. Que eu volto é só fazer assim. Enquanto tento segurar a lágrima que insiste em cair. Entro no meu carro, abro o vidro e antes de ir embora,

nossa disposição. Me mandou bem pro final da fila, usou e abusou de um coração. Quis comparar com o seu, que é uma pedra e só decepção. Agora estou do lado da sorte, ganhei na loteria do amor. Não adianta nem ligar, mandar mensagem, deletei. Vai sofrer, chegou a sua vez. Minha ex me procurou, mas eu não quero. Eu quero mesmo é me atual. Que a gente faz um pãe, pãe. A gente faz um pãe, pãe, pãe. Eu tô feliz, minha ex está tão mal. A gente faz um pãe, a gente faz um pãe, pãe, pãe. Eu tô feliz, minha ex está tão mal. A gente faz um pãe, a gente faz um pãe, pãe, pãe. Eu tô feliz, minha ex está tão mal. A gente faz um pãe, a gente faz um pãe, pãe. Queria chamar aqui meu parceiro Lucas Luco. Não sei você, mas eu valorizo o que eu tenho em casa, parceiro. Fala, Thierry, meu parceiro. Essa vai pra mim aí, vem, segura. Diz aí, vai. Você me colocou stand-by à sua disposição. Me mandou bem pro final da fila. Usou e abusou de um coração. Quis comparar com o céu, que é uma pedra só decepção. Agora estou do lado da sorte, ganhei na loteria do amor. Não adianta nem ligar, mandar mensagem, deletei. Vai sofrer, chegou a sua vez. Minha ex me procurou, mas eu não quero. Eu quero mesmo é minha atual. De uma noite no motel, destruiu a nossa linda lua de mel. Que burrice você fez, foi bem mais que desumano. O nosso casamento era tão lindo, eu não esperava isso de você, não. Agora some, vou esquecer teu nome. Eu vou mudar de telefone, você não vai me ver mais. Agora some, vou esquecer teu nome. Eu vou mudar de telefone, aí você não vai me ver mais. Te amei, fui sincero, te quis e você sabe disso. Eu não merecia isso, eu não merecia.

esse nosso lance. Já pensou transformar a nossa amizade num lindo romance? Presta atenção em tudo que a gente faz. Já somos mais felizes que muitos casais. Desapegado mesmo e deixa acontecer. Eu tenho uma proposta para lhe fazer. Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um filme bom no frio de agosto. Diz aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um filme bom no frio de agosto. Diz aí, cê topa? Somos mais felizes que muitos casais. Desapegado medo e deixa acontecer. Eu tenho uma proposta para lhe fazer. Escute aqui, vai. Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um filme bom no frio de agosto. Diz aí, se topa. Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, filme bom no frio de agosto. Diz aí, cê topa? Seu pra guardar dinheiro é banque minha, eu. Desculpa aí, mas essa de casar não é comigo. Ali já és um amigo que vai virar marido. De pensar eu fico mal, minha vida sem carnaval. Camarote open bar, festinha particular. De pensar me arrepio, chega bate o calafrio. Ser só de uma mulher, repetir demais da lé. Aqui na balada tá fervendo. Sinto muito por você que está perdendo. Quero fartura na minha cama. Amor, minha mãe já me ama e pra mim já tá valendo. Aqui na balada tá fervendo. Eu sinto muito por você que está perdendo. Quero fartura na minha cama. Amor, minha mãe já me ama e pra mim tá bom demais. Aí, perderam quem nasceu pra guardar dinheiro, é banque minha, eu. Desculpa aí, mas essa de casar não é comigo. Ali já és um amigo que vai virar marido. De pensar eu fico mal, minha vida sem carnaval. Camarote open bar, festinha particular. De pensar me arrepio, chega bate um calafrio. Ser só de uma mulher, repetir demais da lé. Lesão por esforço repetido. Aqui na balada tá fervendo. Sinto muito por você que está perdendo. Quero fartura na minha cama. Amor, minha mãe já me ama e pra mim já tá valendo. Aqui na balada tá fervendo. Eu sinto muito por você que está perdendo. Yeah.

Vai vendo aí, rapaz. Salve, salve, meu amigo Lucas Luco. Você achou que eu ia sofrer, mas eu tinha o meu plano bem, sabia de nada. A minha agenda tava disfarçada, lugar de homem era mulher, restaurante era cabaré, coitado. Foi enganada, você achou que eu ia sofrer, mas eu tinha o meu plano B, sabia de nada. A minha agenda tava disfarçada, lugar de homem era mulher, restaurante era cabaré, coitado. Foi enganada, comprou essa ilusão, achou que eu ia me afundar na solidão. Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Vai vendo, vai vendo, eu tô solto na balada que o corpo tá comendo. Vai vendo, vai vendo, enquanto você tá em casa eu tô aqui no bar bebendo. Vai vendo, vai vendo, tirando foto com as gatas pra você ficar sabendo. Vai vendo, vai vendo, vai vendo. Você achou que eu ia sofrer, mas eu tinha o meu plano B, sabia de nada. A minha agenda tava disfarçada, lugar que também era mulher, restaurante era cabaré, coitado. Foi enganada, comprou essa ilusão, achou que eu ia me afundar na solidão. Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Vai vendo, eu tô solto na balada que o corpo tá comendo. Vai vendo, enquanto você tá em casa eu tô aqui no bar bebendo. Vai vendo, vai vendo, tirando foto com as gatas pra você ficar sabendo. Vai vendo. Adoro isso, nela eu me amarro, quebrou o vidro do meu carro, me fez de gato e sapato, rasgou minha roupa, depois beijou a minha boca, pisa, machuca, maltrata. Sensação, essa nega espaçonave, verdadeiro avião. Incomoda as invejosas, a mocharada para pra vê-la. Top da galáxia, uma atriz de TV. O cara sem limite, tá louquinha. E quando ela bebe, perde a linha. Ela vai subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Tomando champanhe, ela tá subindo. Descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, tomando champanhe, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, tomando champanhe, subindo, descendo, subindo, descendo, tomando champanhe. Para o baile, na área VIP ela é sensação. Essa gata é um espaçonave, verdadeiro avião. Incomoda as invejosas, a macharada para pra vê-la. É top da galáxia, global atriz de TV. Um cara sem limite, está louquinha. E quando ela bebe, perde a linha. Ela vai subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, tomando champanhe. Descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, vamos ver, clicou, subindo. Descendo, subindo e descendo, tomando champanhe. Subindo, descendo, tomando champanhe. Se alguém perguntar por mim, responde aí que não me viu. Deixei recado lá em casa, hoje eu só volto amanhã. Se me liga, cair na caixa, preocupa não, tô bem, relaxa. Com as amigas, com os colegas, tô na farra, nada pega. Tô curtindo, tô à toa, tô sentindo que a vibe vai ser boa. Que hoje a noite vai ser top, top, top, top, top, top, top, top, top. É que hoje a noite vai ser top, top, top. Good demais! E é que hoje a noite vai ser top. responde aí. Deixei recado lá em casa, hoje eu só volto amanhã. Se me liga, cai na caixa. Preocupa, não tô bem com as amigas, com os colegas. Tô na vá, nada pega. Tô curtindo, tô à toa. Tô sentindo que a vibe vai ser boa. Tira o pé do chão, que hoje a noite vai ser top.